Eu sou de Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói, quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Nascida de sorriso, da boca desdentada. Maquiagem é tudo, imagem não é nada. Maquia velho que estudo, com verba liberada. Pro maqui e pra máquina, a massa dominada. Especialmente em Niterói, mas tem em qualquer área. O que manda é a máfia e mobiliária. Ou então a quadrilha de empresas de ônibus. Ambiciosos, criminosos, com problemas crônicos. Melhor qualidade de vida no valão da Alameda. Parada meia hora na Avenida Roberto Silveira. Enquanto na Bahia ainda jogo esgoto. E cara, aí em breve vai virar Amaral Peixoto. E ó que não é cedo, não cuidam do sossego. Pelo menos ainda funciona Antônio Pedro. Com esse trânsito engarrafado até dá medo. Se eu me fuder na hora errada, lá vivo não chego. Centenas de turistas invadindo MAC. Nas comunidades invadindo crack. Mas não se pensa nisso na saída das boates. E cara, aí tá parecendo até o Projac. Eu sou de Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói, quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Nascida de sorriso, da praia ensolarada. Natureza é tudo, cimento dá em nada. Na praia meu estudo, vendo a gata sarada. Sozinha lendo um livro, cês tem Itacoatiara. Aqui também tem muitas qualidades. Mulheres maravilhosas, de todas as idades. Pôr do sol no costão, no parque da cidade. Sexo dentro do carro, curtindo a boa viagem. Em Itacoatiara, ondas pesadas e perfeitas. Quem sabe o que é onda, vagabundo aqui respeita. Bruno Santo no estúdio e Oscar Niemeyer. Arthur Maia no baixo, Marechal tá no flyer. Dudu Pedra nas bombas, Black Alien Speed. Audioativo Oriente, família conjuntivite. Rua 22, arte viva, parceiro tem um molão. Exército blusa larga, com a mente em evolução. A cidade é Niterói, que sou nascido e criado. Minha família, minha praia, minha gata e meu chegado. Se eu sair daqui, uma parada anota. Já vou pensando em quando será a data da volta. De Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói, onde pleba quer ser bandido, bandido quer ser playboy.